Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre com vocês, aqui pela Rádio Esotérica FM e também com imagens da Ustream. Nós recebemos a todos que nos prestigiam, trazendo para vocês temas do esoterismo, do ocultismo e da espiritualidade, sempre com o patrocínio sob os auspícios dos associados e simpatizantes da loja esotérica virtual Alevir. Esses queridos amigos que compreendem aqui a profundidade da nossa mensagem, daquilo que nós pretendemos trazer para o mundo, e nos apoiam, caros ouvintes, materialmente, para que nós tenhamos aqui condições técnicas de levar essa programação para você. Pois espiritualmente nós estamos realmente muito bem cobertos, pois nós oferecemos e sabemos que somos abençoados, somos acompanhados pelas efusões, caros amigos, dos mestres da grande fraternidade branca, a quem nós dedicamos esse canal de comunicação para que ele possa ser um canal efetivo para a distribuição da sabedoria divina para o mundo. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos trazendo para vocês aqui temas sugeridos pela nossa audiência. E um tema, caros ouvintes, muito interessante, que nos foi sugerido por uma das nossas ouvintes, é que se fosse comentado, caros ouvintes, fosse falado aqui no nosso programa sobre o grande festival de Assala, caros ouvintes. Um festival realmente muito interno, uma ocasião, assim como é o grande festival de Vesak, a data magna da grande fraternidade branca, que acontece na lua cheia do signo de touro, que normalmente cai no mês de abril. E o festival de Assala, caros ouvintes, ele acontece na lua cheia do mês de julho, e é um festival, caros ouvintes, que é dedicado totalmente à figura do senhor Maitreya. E é sobre isso, caros ouvintes, que nós vamos falar com vocês no dia de hoje, transmitindo um pouco, caros ouvintes, do que nós pudermos comentar a esse respeito. É um tema que realmente demandaria muitos e muitos programas, ouvintes, porque só para explicar quem que é esta figura, caros ouvintes, especialíssima, que é o senhor Maitreya, que conduz o festival de Assala, realmente nós teríamos que passar um bom tempo aqui explicando essa temática para vocês. Então nós vamos, em grandes pinceladas, caros ouvintes, fazendo um rascunho muito amplo, falar sobre esta grande personalidade espiritual do planeta Terra, que é conhecido, ouvintes, no Oriente como o Senhor Maitreya, e é conhecido por nós ocidentais, que temos a religião cristã, judaico-cristã para ser mais específica, dentro dos nossos corações e no nosso cotidiano, no nosso calendário. Nós o chamamos de o Cristo. É realmente, caros ouvintes, muito difícil sumarizar tudo o que se sabe sobre esta grande personalidade. A própria palavra Cristo, ouvintes, ela traz realmente problemas muito grandes para que nós a expliquemos para os leigos e mesmo para as pessoas que já têm um certo conhecimento dessa temática, porque a palavra Cristo, caros ouvintes, ela tem muitas acepções. Inclusive na loja esotérica virtual vocês vão encontrar na nossa sessão de áudio uma palestra onde eu abordo exatamente o quádruplo significado da palavra Cristo. Porque Cristo, caros ouvintes, significa ungido. É um termo antigo que significa aquele ser que recebeu a bênção divina, que recebeu o contato com a sua natureza espiritual. Então, quando nós falamos a palavra Cristo, ou usamos a palavra Jesus Cristo, nós estamos usando apenas uma única acepção, um único significado desse termo, quando na verdade ele tem realmente uma profundidade muito maior. Porque Cristo também, caros ouvintes, é a própria segunda pessoa da Trindade. Então, o próprio aspecto filho, caros ouvintes, da grande Trindade que preside o nosso sistema solar, também é um dos aspectos da palavra Cristo. E nós podemos ver que na história do Mestre Jesus, por diversas vezes ele se dizia unido ao Pai. Ou seja, Jesus dizia: eu e o Pai somos um. E isso, caros ouvintes, também é uma outra acepção do termo Cristo. Porque Cristo também, ouvintes, significa a consciência espiritual mais profunda do ser humano. É, como disse o apóstolo Paulo, a nossa possibilidade de nascimento espiritual, o Cristo em nós, a esperança de glória. E Paulo, que era um iniciado nos mistérios, que era realmente um ocultista, era com certeza um mestre maçom, porque numa parte dos evangelhos que até hoje não cortaram, o Paulo, ele diz que é um mestre arquiteto. Então ele tinha conhecimentos realmente muito profundos da natureza esotérica do cristianismo e, obviamente, ele foi alguém que se autoconverteu, ouvintes, à verdadeira religião, a religião da espiritualidade interior do ser humano. Porque Paulo, caros ouvintes, que dá nome a esta gigantesca cidade da onde nós estamos transmitindo, que dá nome a esse enorme estado, caros ouvintes, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, ele é, caros ouvintes, o verdadeiro fundador do cristianismo. Porque Paulo, caros ouvintes, era um judeu que não conheceu o Mestre Jesus na carne, mas ele conheceu um outro aspecto da mensagem de Jesus, ouvintes. Pois ele, quando caminhava pela estrada de Damasco, ele foi cegado durante 3 dias por uma intensa luz e ele mergulhou nas profundezas do seu ser. E a partir dali, caros ouvintes, ele se converte, então, à verdadeira religião, que é o cristianismo, caros ouvintes. E é por isso que ele dizia exatamente: o Cristo em nós, a esperança de glória. Porque ele não conheceu Jesus, caros ouvintes, ele só conheceu a mensagem de Jesus. Mas ele conheceu o Cristo, a luz interior que está dentro de cada ser humano. Então, Cristo também, ouvintes, significa a nossa consciência interna. No Oriente se prefere usar o termo búdico, né? Então, Cristo e Buda também são dois termos que nós podemos usar alternativamente. Então, Cristo quer dizer ungido, Cristo quer dizer o aspecto filho da Trindade, da consciência trina de Deus, e Cristo quer dizer também, ouvintes, a nossa consciência interior. Mas também, ouvintes, um outro termo que é usado por aqueles que realmente conhecem os meandros da grande fraternidade branca, Cristo é usado por nós, ocultistas, teósofos, para descrever também uma grande presença espiritual do nosso planeta, que é conhecido como o grande instrutor dos homens e dos anjos, ouvintes. Esta grandíssima figura, ouvintes, da espiritualidade planetária, que é o Senhor Maitreya. O indivíduo, ouvintes, que se aperfeiçoou, como todos os mestres da Grande Fraternidade Branca, se aperfeiçoou durante muitas e muitas encarnações. E ele pertence, caros ouvintes, àquele segundo grande raio, o raio do amor-sabedoria. E a partir, caros ouvintes, de cerca de 5 mil anos atrás, ele assumiu esse cargo de instrutor do mundo, que era ocupado justamente por aquele outro grande personagem espiritual do planeta, que foi o Senhor Buda. O Senhor Buda, que durante muitas e muitas encarnações esteve presente na humanidade, sendo, caros ouvintes, instrutor das civilizações que existiam. O Senhor Buda foi Thoth Hermes entre os egípcios. Ele esteve encarnado, caros ouvintes, entre os gregos como Orfeu. Esteve encarnado em diversas outras civilizações, criando, ouvintes, novas filosofias, novas visões da mesma espiritualidade que está dentro de cada um de nós. Mas ele deixa, então, caros ouvintes, há cerca de 5 mil anos atrás, esse cargo de instrutor do mundo, e deixa, caros ouvintes, esse cargo vago, que foi ocupado, então, pelo Senhor Maitreya. E a sua primeira aparição, ouvintes, é como Shri Krishna. Inclusive, nessa primeira aparição, o Senhor Maitreya se encarnou pessoalmente, desde a tenra idade, coisa que é realmente rara, caros ouvintes, que o instrutor do mundo ele venha e ocupe o corpo de uma criança. E isto é raro, caros ouvintes, porque é muito difícil se ter um corpo adequado para que ele seja ocupado por uma dignidade como essa, porque a aura, caros ouvintes, que esses seres têm é algo estupendo, que não é compatível com um corpo humano, com a sua dimensão física. Seria necessário um corpo humano muito, muito purificado, que a família fosse realmente muito pura, que o ambiente fosse muito adequado. E provavelmente essas condições foram encontradas na Índia há 5 mil anos atrás, quando então se manifesta o instrutor do mundo, e ele fica sendo conhecido como Krishna, também chamado por outros nomes, como Govinda, como Gopala, né? E outras tantas denominações. Até hoje se comemora, caros ouvintes, a presença de Krishna. E periodicamente, ouvintes, o Senhor Maitreya surge sobre a face da Terra. E ele é muito importante, ouvintes, dentro da estrutura da Grande Fraternidade Branca, porque o próprio título que ele tem, ou seja, de ser o instrutor dos homens e dos anjos, dá a ele uma abrangência planetária. Dá a ele o trabalho, ouvintes, de sustentar todos os grandes movimentos religiosos, espiritualistas, e também, ouvintes, de certa forma, ele preside a Grande Fraternidade Branca dos Mestres da Sabedoria. E a ele, caros ouvintes, é concedido realmente o privilégio de, em nome do grande iniciador único que existe nesse planeta, o Senhor Maitreya concede as duas primeiras iniciações dentro da fraternidade branca. Então, ouvintes, aqueles que obviamente buscam o caminho, que buscam a iniciação, não podem de maneira alguma deixar, caros ouvintes, de lado o que ensinou Cristo nas suas diversas aparições por esse planeta. Porque a sua presença, ouvintes, realmente ultrapassa uma única religião. O instrutor do mundo, ele não rege, caros ouvintes, apenas o cristianismo, mas também o budismo, rege o hinduísmo como um todo. As grandes filosofias, as grandes correntes espiritualistas são gestadas, são energizadas por esse grande ser. Então, qualquer que seja o nome que nós demos a ele, quer o chamemos de Krishna, quer o chamemos de Cristo, quer o chamemos de Maitreya, caros ouvintes, nós estaremos nos referindo a uma mesma figura, que é um instrutor do mundo. E como, caros ouvintes, o grande cântico do Senhor, que é o Bhagavad Gita, que integra o grande épico hindu do Mahabharata, ali naquele texto, caros ouvintes, que é estudado separadamente, se diz que quando prevalece no mundo a injustiça e realmente a ignorância prevalece, então o instrutor do mundo vem uma vez mais, ouvintes. Mas nem sempre ele o faz, ouvintes, pessoalmente. Como nós dissemos, a última vez que ele apareceu encarnando-se no corpo de uma criança foi há cerca de 5 mil anos atrás. Desde aquela época, caros ouvintes, o que ele tem feito foi se valer do corpo de discípulos purificados aos quais o mestre Maitreya, o grande instrutor do mundo, ele utiliza, ouvintes, os corpos desses discípulos para transmitir as suas mensagens para aquela época específica da história. Porque a ele, caros ouvintes, interessa esse sistema, porque ele pode não só dar a sua mensagem, o que é mais importante, mas também ele acelera muitíssimo a evolução daquele discípulo que recebe esse contato. E foi exatamente, ouvintes, o que aconteceu com o Mestre Jesus há cerca de 2100 e tantos anos atrás. Não só 2011 anos atrás, mas há mais de 2100 anos atrás, quando verdadeiramente esteve sobre a Terra Jesus, por volta dos seus 30 anos, quando Jesus retorna da sua peregrinação pelo Oriente, pelas suas iniciações no Egito, pela sua passagem entre os essênios e outros segmentos mais esotéricos do judaísmo. Então, ouvintes, o Jesus permite que o instrutor do mundo realmente encompasse a sua natureza física, e Jesus passa a ser realmente um médium divino. Ouvintes, durante 3 anos ele permitiu que continuamente o Senhor Maitreya utilizasse o seu corpo para transmitir esses ensinamentos magníficos que nós hoje em dia chamamos de cristianismo e que estão presentes até os dias de hoje. E aqui no livrinho que nós já tivemos a oportunidade de ler, caros ouvintes, com vocês, estudar detidamente, o livro Os Mestres e a Senda, de Charles Webster Leadbeater, há realmente um capítulo que fala exatamente do Senhor Maitreya e deste festival de Asala, caros ouvintes, que ocorreu no último dia 15, quando foi a lua cheia desse mês. E nós vamos aqui ler alguma coisa, caros ouvintes, desse do que está escrito aqui, rememorando, ouvintes, esta poderosa festividade e nos conectando, ouvintes, com as energias que vêm do Instrutor do Mundo. Então, Leadbeater aqui escreveu o seguinte no seu livro Os Mestres e Ascendo: o Senhor Maitreya, cujo nome Maitreya significa bondade ou compaixão, sucedeu ao Senhor Gautama no cargo de Bodhisattva, ou de Instrutor do Mundo, e desde então tem se esforçado intensamente para fomentar o espírito religioso. Uma das primeiras providências que tomou ao assumir o cargo de Bodhisattva foi aproveitar o formidável magnetismo gerado no mundo pela presença de Buda e dispor que simultaneamente aparecessem notáveis instrutores em diversos pontos da Terra. De sorte que pouco depois de Buda, vemos Sri Shankaracharya, Mahavira na Índia, Mitra na Pérsia, Lao Tse e Confúcio na China e Pitágoras na Grécia. O próprio Senhor Maitreya veio já duas vezes. A primeira na pessoa de Krishna nas planícies da Índia e a segunda como Cristo entre as colinas da Palestina. Na encarnação como Krishna, sua característica principal foi o amor. O menino Krishna atraiu ao seu redor pessoas que sentiam por ele muito profundo e intenso afeto. Também, durante a sua encarnação na Palestina, foi o amor a sua característica mais saliente, dizendo a seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E rogou que seus discípulos se unificassem com ele, como ele estava unido com o Pai. Seu discípulo mais íntimo, São João, insistiu o mais intensamente na mesma ideia, quando disse: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o que agora se chama cristianismo foi sem dúvida um formoso conceito, tal como Cristo o ensinou originalmente. Mas infelizmente desde então ele decaiu do seu altíssimo nível nas mãos de expositores ignorantes. Certamente não se deve supor que o ensino sobre a fraternidade humana e o amor ao próximo fosse desconhecido ao mundo. Pois, como disse Santo Agostinho nos seus escritos, chamado A Cidade de Deus, Santo Agostinho mencionou: coisa idêntica ao que agora chamamos a religião cristã existiu entre os antigos e nunca faltou desde os começos da raça humana até a vinda de Cristo na carne, desde cujo momento começou a chamar-se cristã a já existente verdadeira religião. Isso é muito importante, ouvintes, nós termos em mente que a sabedoria sempre esteve presente nesse planeta. Os instrutores do mundo sempre estiveram aí, trazendo a luz, caros ouvintes, os ensinos, trazendo realmente a instrução para que os homens não ficassem realmente sem ter a devida instrução no mundo. E no nosso segundo bloco do programa de hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre o Festival de Asala, ouvintes, que é o momento em que muitos dos mestres da fraternidade e muitos discípulos também se unem dentro, caros ouvintes, do Ashram, do mestre, do instrutor do mundo, que é o Senhor Maitreya, e obviamente só tem acesso a essa reunião aqueles discípulos que estão na primeira, na segunda grande iniciações e outros mestres que estão associados com o trabalho no Instrutor do Mundo. É por isso que esse festival, caros ouvintes, ele não é tão comemorado como o festival de Vesak, que todo o Oriente praticamente, e os budistas muito especialmente, comemoram, porque o festival de Asala é, por assim dizer, uma reunião quase que privativa com aqueles que realmente têm contato com o instrutor do mundo de uma maneira mais próxima. E obviamente que, apesar de ser um número muito pequeno de iniciados, né, se comparado com o grosso da humanidade, ouvintes, mesmo assim são dezenas e dezenas de iniciados e muitos mestres, caros ouvintes, cuja consciência se liga neste momento magnético especial, que é o momento da lua cheia, onde as energias estão perfeitamente alinhadas, o sol de um lado, a lua de outro e a terra no centro, caros ouvintes, fazendo com que haja uma prevalecência das energias positivas. Por isso que esse ritual, este encontro, que é o Festival de Asala, ele acontece exatamente na lua cheia do mês de julho. Então nós vamos fazer o nosso intervalinho, caros ouvintes, convidando, como sempre, aqueles que estão nos ouvindo, tanto ao vivo aqui na Rádio Esotérica FM, também com imagens da Ustream, e a vocês que estão nos acompanhando aí pelas gravações, venham se integrar, ouvintes, se associem na Alevir, nos apoiem para que esse trabalho e outras iniciativas tenham condições materiais de permanecer no ar, para que aquela energia, ouvintes, que está no cosmos, que está nos planos espirituais, possa, caros ouvintes, atingir o plano físico através destas janelas que nós abrimos para vocês aqui no plano material. Agradecemos a audiência e vamos ao intervalo, caros ouvintes. Voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, estamos uma vez mais ao vivo com vocês aqui no programa Lux Esotérica, ao vivo aqui do nosso estúdio na cidade de São Paulo, transmitindo para todo o Brasil e o mundo, aqui com áudio pela Rádio Esotérica FM, com imagens pela Ustream. Você também pode nos acompanhar clicando aí abaixo do nosso playlist. Temos aí a janelinha do vídeo da Ustream. Estamos transmitindo também em imagens para vocês. Estamos falando, caros ouvintes, no dia de hoje do Festival de Asala, que é o momento em que a grande fraternidade branca, ouvintes, e os discípulos iniciados da fraternidade branca que estão ligadas ao trabalho do Senhor Maitreya se unem, caros ouvintes, em consciência para juntos ouvirem realmente as instruções do Mestre, que, caros ouvintes, nos dias de hoje está responsável por esse trabalho, caros ouvintes, de difusão da sabedoria por meio das grandes religiões que existem no planeta Terra. Então vamos aqui, usando como base o livro Os Mestres e a Senda, ver, caros ouvintes, como que ocorre o Festival de Asala, que, segundo a descrição do Sr. Leadbeater, é o seguinte: o grande festival de Vesak, aliás, além do grande festival de Vesak, há uma outra ocasião, todos os anos, em que todos os membros da Fraternidade Branca se reúnem oficialmente. Esta reunião se celebra usualmente na residência do Sr. Maitreya, situada também nos Himalaias, mas na vertente meridional, em vez de na setentrional. Nesta ocasião, não há peregrinos do mundo físico, se bem que se receba todo visitante astral. tem lugar a reunião no, na lua cheia do mês de Asala, ou em sânscrito Ashada, usualmente correspondente ao nosso mês de julho, por ser aniversário do notável sermão pronunciado pelo Senhor Buda a seus 5 discípulos, anunciando-lhes o descobrimento da verdade. A este sermão se chama comumente o Sutta Dhammacakkappavattana, que o professor Rhys Davis traduziu sob o título Colocação em Movimento das Rodas da Régia Carruagem do Reino da Retidão. Então, caros ouvintes, o Festival de Asala ocorre exatamente dentro do Ashram do Instrutor do Mundo. E ali, caros ouvintes, são recebidos visitantes que obviamente já sabem se deslocar nos planos espirituais, pois dificilmente a pessoa seria admitida fisicamente nesse Ashram, que é realmente muito sagrado. Então, ali ocorrem, ouvintes, a partir do plano astral, do plano mental, dos planos mais elevados, do plano búdico, aqueles que vão ouvir esta comemoração, ouvintes, do anúncio da chamada Senda da Sabedoria, que foi anunciada quando da iluminação do Senhor Buda. Então, esse sermão que é pronunciado pelo Instrutor do Mundo também é chamado pelos budistas de o giro da roda da lei. Quando foi exposta pela primeira vez as 4 nobres verdades, né? A chamada senda óctupla, que hoje é verdadeiramente o evangelho, caros ouvintes, do budismo. E então, em seu amor pelo seu grande predecessor, que foi o Buda, o Senhor Maitreya ordenou que, em cada aniversário deste primeiro sermão, desta primeira prédica, fosse recitado uma vez mais na presença da fraternidade reunida, e usualmente ele lhe acrescenta uma simples prédica sua sobre a prática de seus ensinamentos. Começa a recitar-se o sermão no preciso momento da lua cheia, e a recitação e prédica duram cerca de meia hora. O Senhor Maitreya costuma sentar-se no banco de mármore colocado à borda do terraço do ameno jardim de sua casa. Os oficiais superiores se sentam perto dele, ao passo que os demais membros da Fraternidade Branca permanecem agrupados ao jardim, um pouco mais abaixo. Nesta reunião, como no Vesak, costuma haver oportunidade para entabular conversações, e amáveis saudações e bênçãos são distribuídas pelos mestres aos seus discípulos e aos que aspiram ser seus discípulos. Então, pode ser de alguma utilidade dar informações sobre esta cerimônia e sobre o que habitualmente se diz nestes festivais, embora certamente seja totalmente impossível reproduzir a maravilha, a beleza e a eloquência das palavras do Senhor Maitreya nessas ocasiões. Então, o relato não é total, senão uma combinação de fragmentos muito imperfeitamente transcritos, e alguns deles já publicados em outra parte, mas ao menos darão uma ideia da marcha geral da cerimônia aos que nada saibam a seu respeito. Caros ouvintes, um momento realmente magnífico, um momento em que aqueles, caros ouvintes, que estão ligados pelos laços iniciáticos se unem ao mestre para ouvir aquilo que ele tem a dizer, trazendo uma vez mais, ouvintes, a força do grande iniciador único e daqueles que realmente têm alcançado a iluminação e a sabedoria no nosso planeta. Pois, ao relembrar a senda óctupla, o grande giro da roda da lei, que foi anunciada pelo Senhor Buda, o que está se comemorando no final das contas, ouvintes, é o caminho da iniciação que está aberto a todos aqueles que vão se aproximando das últimas encarnações no reino humano, que vão percebendo que nós humanos estamos aqui cumprindo uma parte da nossa evolução, ouvintes, fazendo o término dessa peregrinação obrigatória que nós fazemos aqui na Terra. E a saída, caros ouvintes, dessa peregrinação física se dá, obviamente, pelo aperfeiçoamento espiritual. E, obviamente, ouvintes, que aquilo que disse o Buda, que foi o primeiro entre os seres humanos que se libertou totalmente de todas as peias, caros ouvintes, de todos os grilhões, de todas as amarras que prendem o homem à matéria, tendo atingido esta magnífica oitava grande iniciação da Fraternidade Branca, o grau de Buda, pois o próprio Senhor Maitreya, caros ouvintes, está uma iniciação atrás do Senhor Buda. Ele tem 7 dessas grandes iniciações. E no futuro, ele também, ouvintes, se tornará um Buda e outro membro da Fraternidade Branca passará então a ocupar o seu cargo. Então, o Sr. Leadbeater menciona aqui: o grande sermão proferido por Maitreya é admiravelmente simples, e o Buda o repetiu sem cessar, para que os discípulos o transcrevessem e dali em diante pudessem todos lê-lo, pois naquele tempo se ignorava a taquigrafia. Como os discípulos tinham que reter na memória as palavras de Buda para depois anotá-las, o sermão foi muito simples, e ao lê-lo se vê que Buda o compôs com o propósito de facilitar a sua recordação e perpetuação. Seus pontos estão expostos com rigorosa ordem lógica, de modo que cada um recorda o anterior, como se ajustando a um método mnemotécnico, ou seja, facilitando a recordação. Cada frase solta sugere aos budistas um conjunto de ideias relacionadas, e assim é que, apesar de sua simplicidade, contém o sermão uma completa norma de reta conduta. Poder-se-ia crer que já se disse tudo quanto cabe dizer sobre o sermão. Mas o Senhor Maitreya, com sua maravilhosa eloquência e hábil exposição, o renova ano a ano, e a cada circunstante parece que a prática vai dirigida a ele pessoalmente. Em cada aniversário, como na pregação original, se repete o milagre pentecostal. O Senhor fala na sonora língua Pali, original, porém cada um dos presentes o ouve na própria língua de seu nascimento, como se diz nos Atos dos Apóstolos. E tamanha, caros ouvintes, é a fusão de energia que, obviamente, aqueles que têm o privilégio, que têm, ouvintes, a autorização energética para ingressar nesse círculo tão restrito da aura dos mestres e privar, ouvintes, do próprio Ashram, que é o local sagrado onde os mestres habitam, pois todos os mestres da fraternidade possuem o corpo físico, então eles precisam de um local físico aonde habitar. E no caso dos mestres, eles têm habitado sempre a região do Tibete, do Nepal. Esses locais, ouvintes, estão ermos, que até os dias de hoje nada da civilização moderna tem chegado àqueles lugares. Ali pode-se viver com extrema tranquilidade e realmente praticar profundamente, ouvintes, a sabedoria. Então o mestre faz, ouvintes, descer uma energia poderosa, repetindo o mantra, repetindo o sermão que o Tathagata, o grande senhor Buda, trouxe para o mundo. Então o sermão começa com a proclamação de que a senda do meio é a mais segura e, com efeito, a única senda verdadeira. Sumir-se na grosseira concupiscência dos prazeres mundanos é vil e degradante e não conduz a parte alguma. Mas no outro extremo é também maligno e estéril o extravagante ascetismo. Pode haver alguns, muito poucos, que tenham sincera vocação para a vida contemplativa e solitária e que sejam capazes de levá-la retamente. E ainda neste caso há de se prevenir contra os exageros. Mas para a generalidade das pessoas, o caminho melhor e mais seguro é viver retamente no mundo e não segundo o mundo. A primeira coisa que se necessita para viver de tal maneira é conhecer as condições requeridas por esse gênero de vida. E o Senhor Buda as expõe na forma das seguintes quatro nobres verdades, que são clássicas, caros ouvintes, que são a existência, a constatação da existência da tristeza e do sofrimento. A segunda das nobres verdades é a causa desta tristeza, desse sofrimento. E a terceira nobre verdade, ouvintes, é que esta tristeza, este sofrimento podem cessar. E a quarta nobre verdade é que a cessação do sofrimento, caros ouvintes, vem pela prática da senda óctupla. Então, o senhor Maitreya, caros ouvintes, dá exatamente a sua visão sobre esta sabedoria profunda, caros ouvintes, expondo aquilo que todos nós que somos espiritualistas devemos praticamente saber de cor e salteado, ou seja, essas quatro nobres verdades que já tantas vezes nós falamos aqui. Elas são, ouvintes, um conhecimento que não deve ser apenas teórico, deve ser prático. Nós devemos recordar, ouvintes, estas verdades e devemos também praticar tudo que está ali exposto. E ainda sobre o senhor Maitreya, ouvintes, nós podemos dizer mais alguma coisa, porque realmente ele é realmente a mais importante das figuras espirituais que estão ligadas com a humanidade hoje. Porque muitos mestres tomam discípulos, muitos mestres recebem candidatos para evoluírem espiritualmente sobre o seu contato. Mas como o senhor Maitreya, caros ouvintes, como o Cristo, realmente há pouquíssimas dignidades planetárias são como eles. Porque a sua consciência é planetária, ouvintes. Porque a sua consciência está ligada com a vontade de Deus. E esses momentos especiais, ouvintes, como o Festival de Asala, eles seguem um calendário cósmico. E o calendário cósmico para nós, caros ouvintes, o girar dos ponteiros desse relógio cósmico é gerado, caros ouvintes, é marcado pela circulação do nosso planeta ao redor do Sol. o sol, que é a fonte da vida física, da energia, caros ouvintes, pois se nós estamos vivos fisicamente agora, ouvintes, é pela energia solar. Quando nós comemos os nossos alimentos, o que nós estamos comendo verdadeiramente é a energia do sol, ouvintes, e sempre nós precisamos nos recordar disso. Mas o que os espiritualistas também descobriram e perceberam, ouvintes, é que a energia que vem do sol não é só uma energia física que pode nos manter, mas por trás do sol físico, ouvintes, existe o sol espiritual. Existe a realidade mais profunda da espiritualidade. E todos nós, ouvintes, precisamos reconhecer essa energia, pois aquilo que nós chamamos abstratamente de Deus, ouvintes, é a consciência espiritual do sol oculto por trás do sol físico. Ali, caros ouvintes, está o Demiurgo, o grande criador desse universo que nós chamamos de sistema solar. Ali, caros ouvintes, está o grande emanador das chispas divinas que habitam o nosso coração. Bilhões e bilhões de chispas divinas estão ligadas ao coração do sol oculto, caros ouvintes. O sol central, o sol espiritual por trás do sol físico. E o nosso planeta vai e volta, caros ouvintes, se aproxima e se distancia do sol dentro da circunvolução que ele faz. Então, o ano, caros ouvintes, ele é comemorado dentro da fraternidade branca, como nós vemos nos próprios festejos populares, nessa época, por exemplo, do inverno, né? E aí, infelizmente, há duas mitologias diferentes, né? Para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, porque para nós aqui no hemisfério sul é inverno. No hemisfério norte é o calor, é o verão. Mas o fato, caros ouvintes, é que nesse mês de julho, quando houve o solstício, nós realmente estávamos no ponto mais afastado do sol. Então é o momento de atear as fogueiras, é o momento de se aquecer no fogo, e para nós que estamos aqui no inverno, isso é ótimo, porque nós estamos verdadeiramente dentro do simbolismo real. O planeta está longe da fonte da vida. Então nós acendemos as fogueiras às noites, fazemos coisas que não devemos, inclusive soltamos balões para ver as estrelas no negrume do céu, tomamos vinho quente, quentão, para esquentar o corpo. Tudo isso, caros ouvintes, esse fogo das fogueiras, o som, o brilho dos fogos de artifício, eles existem ali, caros ouvintes, para relembrar que lá dentro, caros ouvintes, do ser humano, existe uma chispa divina que vem desse grande sol. E conforme, caros ouvintes, o planeta vai se aproximando do sol novamente, no outro extremo do grande movimento de giro que o planeta faz ao redor do sol, quando chegar o mês de dezembro, ouvintes, é o momento em que o planeta está mais próximo do sol. É o momento, caros ouvintes, que a grande fraternidade branca usa para entrar em contato com as realidades mais profundas. As iniciações e os festivais, ouvintes, são feitos no momento em que o planeta está mais longe do sol. Quando ele está mais próximo, nos meses de novembro, de dezembro, janeiro e fevereiro, inclusive o planeta todo se acelera, caros ouvintes, porque o verão, pelo menos para nós aqui, ele é a estação mais curta, e para nós aqui no hemisfério sul é a mais quente, no hemisfério norte é a mais fria, mas é um momento, ouvintes, em que os anjos se regozijam, que os mestres utilizam para passar a sua consciência do planeta Terra, passando pelas outras esferas celestiais, até, uma vez mais, voltar, ouvintes, ao seio da divindade, ao Pai Espiritual que é o Sol. Mas para terminar, ouvintes, esse programa que relembra esse momento magnífico, que é o Festival de Asala, gostaria de mencionar aqui, ouvintes, os grandes instrutores que estiveram na humanidade, que foram discípulos, foram médiums, podemos assim dizer, permitindo ao Senhor Maitreya se manifestar no mundo. Então, Lidbitter menciona aqui: o Senhor Maitreya também ocupou ocasionalmente o corpo de Tsongkhapa, o notável reformador religioso tibetano, e durante séculos tem enviado ao mundo vários de seus discípulos, entre eles Nagarjuna, Aryasanga, Ramanujacharya, Madhavacharya e muitos outros que fundaram novas escolas religiosas ou explicaram os mistérios da religião. Também era seu discípulo o fundador da religião muçulmana, Maomé. E podemos também citar outros dois ouvintes que não foram citados aqui, que foi o Guru Nanak, que há cerca de 500 anos fundou a linhagem Sikh do hinduísmo, e no século passado, ouvintes, um instrutor do mundo, o Cristo, o Senhor Maitreya, também utilizou o veículo de Jiddu Krishnamurti para passar muitas instruções para a humanidade. Praticamente, a grande filosofia que vai reger a era de Aquário, ouvintes, está nas palavras, na mensagem que deixou o Krishnamurti. Por isso, eu recomendo a vocês, leiam, caros ouvintes, reflitam sobre o que disse Krishnamurti. Procurem se inteirar, caros ouvintes, do que ele disse, pois, caros ouvintes, a consciência de Krishnamurti representava em muitos aspectos a consciência do instrutor do mundo, e o que ele quer, caros ouvintes, que nós compreendamos nesta era de Aquário que está vigindo atualmente. Mas, ouvintes, como sempre, a premência do tempo faz, caros ouvintes, nós terminarmos o nosso programa. Mas nós com certeza estaremos juntos em próximos programas. Esperamos que realmente nós possamos estar aqui com vocês, ouvintes, praticando essas coisas que nós estamos aqui comentando com vocês. Então convido a todos vocês, ouvintes, vamos nos unir uma vez mais em consciência, dando realmente graças a essas bênçãos, a existência dos grandes mestres que velam, caros ouvintes, por trás dos acontecimentos, para que haja, ouvintes, energia espiritual, haja bênção, para que nós continuemos aqui buscando a nossa própria evolução. Então, ouvintes, vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais conectar a nossa dimensão espiritual no centro dos nossos corações. Sintamos o batimento cardíaco e, com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos a nossa chispa divina no centro dos nossos corações. Que a sua luz se expanda por todo o nosso ser. Que essa luz, caros ouvintes, vá profundamente dentro de toda a nossa natureza, preenchendo toda a nossa aura. Que essa luz se expanda, iluminando ao nosso derredor e principalmente iluminando o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, caros ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que esta bênção que vem do coração do grande instrutor do mundo, a quem nós dedicamos esse programa de hoje, ouvintes, falando um pouco da sua grande, seu grande trabalho, da sua grande energia e como, caros ouvintes, ele, nesse mês de julho, se reúne com as grandes dignidades da Fraternidade Branca e todos os discípulos que podem alcançar a sua consciência. É diretamente do seu coração, caros ouvintes, do instrutor do mundo, que eu busco as energias para transmitir a vocês a bênção do Mestre. Que ela desperte ainda mais os vossos corações, as vossas chispas divinas, e que nós, ouvintes, possamos sempre estar à busca do conhecimento, da sabedoria, sempre desenvolvendo a nossa natureza espiritual. Nos despedimos aqui, ouvintes, deixando sempre com vocês a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM. E esperamos estar aqui com vocês nos próximos programas, trazendo o lado sabedoria aqui da nossa emissora. Então, a todos vocês, desejo realmente um ótimo final de noite, um bom descanso, reflitam sobre as palavras dos mestres, de todos os materiais que nós trazemos aqui para vocês. Esperamos estar juntos nos próximos programas. Nos despedimos, ouvintes, aqui com um forte, um fraternal, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.